Tango Oscar Hotel Kilo, mantendo nível 090, chame Recife, 12545, alternado no 2085, bom voo. Sem identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantenha 070. 520, reduza para 2109. 2109, só 3520. Se autorizado, descida para 4 mil pés, o ajuste padrão, então 3520. 4 mil pés, só 3520. O Xanem 6258 desça para o 050. 3226 desça e mantém o 0620. No 805 desça para 2000 pés, ajuste padrão. 2000 padrão, 2 a 5. 1714, acena identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 070. No 3520, vetor para sequenciamento, esquerda para o 020, limite localizador. Para 2020, limite localizador, tá 3520. Estabilizou aí, LS, chegou 1606. 1606, complete final, torre 1186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Então 3226, redução para 2209. Então 3226, aqui é o número 5 na aproximação. 1805, livre LS, aposta estabilizado. Livre LS, aposta estabilizado, 0 0 graus, 629, ajuste no 013, reporte baixar de travado. Reportará, 606. Nesta proa, autorizado 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil pés, tá, 3520. A 258, reduza para 2209. Xané 6258, no momento é o número 4 na aproximação. A aeronave que o precede está sendo vetorado e está agora 9 milhas da sua frente. 520 para o localizador, direita para o 060. Para o 060 para o localizador, tanto bem, 520. Pisado pouso, vento 090 graus, 629, gol no 606. Livre, 606. Tá 3520, desça para 2000 pés, o ajuste padrão. 2000 pés, 3520. Xanã 6258, sobre vetor após etapa, mantenha a proa, limite localizador. Mantenha a proa, limitado pelo lote 6258. O 805 estabilizado. Estabilizou, gol no 805. Complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, graças. Xanã 3520, livre LS, a ponte estabilizado. Chamo estabilizado, tá 3520. Faz trabalho. 805, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, 612 nós, ajuste no 013. Aguardando no 013, boa noite. Xanã 6258 para o localizador, direita para o 050. Direita 050, 6258. Esta proa desça para 3000 pés, ajuste padrão. 3000,63, 6258. Então 3226, reautorizado 4000 pés, ajuste padrão. 4000 com ajuste padrão, tá, 3226. Gol no 714, desça para o 050. Tá livrando. Complete final, torre 1186, bom pouso. 186, boa noite. O Xanã 6258, complete direita 060, descida agora para 2000 pés, ajuste padrão, livre LS. Paciente, direita 060, 1013, está livre LS, 6258. Então, 3226, inicia do som para 1909, irá seguir o tráfego da Xanã, agora 8 milhas à sua frente. 199, complementando a redução, 3226. No 714, reduza para 2009. Salvador, boa noite, está 3520, aproximação para 90, baixar travado. Boa noite, 3520, continua a aproximação, aguarda pista livre, 1 no 00 graus, 612 nós é o vento, ajuste permanece 1 no 0, 1 no 3. Aguardando. 3226, para o localizador com curva esquerda para o 050, nós está por intercepta. 050, até a interceptação do localizador 3226. Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Boa noite. À frente com 200 de ground. 170, 1794. Tá 3226, nesta proa, desça para 3 mil pés, aguardando para prosseguir na descida. Nesta proa 050, intercepta o localizador, reporte estabilizado. 3 mil pés, nesta proa, reportará estabilizado o localizador. 3226. 3520. Pouso autorizado, pistão 0, tá 3520. Completa aproximação, torre 118,6, bom pouso. Copiou, Oceané 6258. Tá no localizador, 6258. Sente, complete aproximação, torre agora, 118,6. 6258. Então, 3226, reautorizado 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 2 mil pés, 1013, 3226. Passando externo, vento 100 graus com 612 nós, ajuste no 093. Reportará 6258. 050, 714. O 1714, sob vetor, mantenha presente pro limite localizador. Presente pro limite localizador, o 714 mantém o 5050. Somente mantenha aguarde para prosseguir na descida. Sim. O 1714, nesta proa desça para 2 mil pés, o ajuste padrão. 2 mil pés, padrão, ajuste, 714. O Gol 1714, confirma a velocidade que mantém no momento. 190 reduzindo, 714. Gente, apenas nessa proa está autorizado interceptar o localizador Gol 1714. Apenas para informação, irá seguir com o número 4, a aeronave que precede agora meia dúzia de milhas à sua frente, a aeronave da TAM com 1940 de indicada. Sim, 714. 8, tá 3520. Passou externo, baixou e travou 6258. Genero 6258, vento 100 graus, 08 nós, permanece ajuste 1013, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, 6258. Permito boa noite, tá 3226, aproximação final. 3226, boa noite, reporte externo, vento 100 graus, 612 nós, ajuste 10, 13, 613. Reportará externo, 3226. Azul 4062, adiciona identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém o nível 050. Tá no localizador, 714. Ciente, complete final aguardando transferência de comunicações. Ciente, aguardando. Passar externo 3226. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre 3226. 26. Canal 6258, solo 59, táxi via Foxtrot Alfa e Juliette para a área remota do pátio principal. Paciente vai livrar após táxi via Fox Alfa e Juliette para a remota 6258. Salvador, boa noite, igual na 714, tá uma milha e meia de dona. 714, boa noite, número 2, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, 6219, ajuste no 0 no 3. Aguardando, 63, ajuste 714. Tem 3226, pista livre, autorizado pouso, 090 graus, 0629. Autorizado, tá 3226. Solo ao 02, táxi via Eco Alfa e Juliette para o portão 612. Eco Alfa, Juliette, 612. No 714, vento 100 graus, 612, autorizado pouso pistão no 0. Sim, pouso no 0, 714. Ave 5899, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém ao nível 06200. 4000 pés, OTAN 3891. OTAN 3891 dessa via para 2000 pés, o ajuste padrão, líder LS, reponte estabilizado. Desce de via para 2000, cruzado em LS, cruzamento estabilizado, OTAN 3891. No 4, solo ao 05, táxi autorizado até o portão 01. Até o 01, 7 no 4. Azul 4062, desce via para 2000 pés, o ajuste Mitriz. Jet 5899, desce, mantenha 050. Solo Salvador, trip 5317, ciente da Charlie para autorização, Belém. Salvador, trip 5317. Trip 5317, pronto cópia. 5317, pronto cópia, senhor. Trip 5317, Belém, nível 380, aprovado, aerovia Pezulu 41, decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova, controle 119.8, transponder 5517. Estacionamento correto, chame pronto para acionamento, trip 5317. Maravilha, acionamento, trip 5317. Zona ILS, OTAN 3891. OTAN 3891, complete final, torre 118.6, bom pouso. Meia, boa noite, obrigado. Do 062, livre LS, reposto estabilizado. Livre LS, recupera estabilizado com a 062. Salvador, boa noite, este é o TAN 3891, estabilizando em alerta, estamos a 1.5 milhas para o India CR, e para chegar. 3891, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 08 nós. Pouso na pista no zero para tá, 3891. Esse via para 2000 pés, hoje esquadrão, reposto localizador. Via, reposto no localizador. Azul 4062 estabilizada? Estabiliza no ILS agora, 4062. Complete final, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4062 estabilizada no ILS. 4062 da Azul, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, vento 100 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3013. Ajustado 1013, aguardando a autorização de posto de pista livre. 4062, obrigado. Salvador, muito boa noite, Sideral 9971. Scan 3891, solo ao Zuno 2, táxi autorizado até o portão 5, TAN 3891. Gente, táxi até o portão 5, TAN 3891. Sideral 9971, aguarde cópia da autorização, prepare saída da ELV. Pista livre, autorizado pouso, 100 graus, 612 nós. Autorizado pouso, para azul 4062, obrigada. Bono 805, cópia. Siga. 370, nível aprovado para Natal, Zulu no zero, aerovia, decolo no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 8, transponder 5513. Autorizado Natal, 370. Curva esquerda, curva 98, nós podemos 5, boa noite, 05. Estamos para o acionamento, boa noite, 05. Está livre, pode.